time. Se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganha, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida. É, alô você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM, alô você que tá ligado no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leonor Sete, está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube aqui para você, através da mais ouvida e da mais querida da cidade de Rio das Pedras. A primeira dúvida que eu tenho é por que que desliga o microfone aqui diretamente nele, é uma brincadeira, né? Mas, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso comentarista no dia de hoje, que é ele, o professor Mauro Fernandes, que vai nos ajudar muito a falar sobre futebol no dia de hoje. Muito boa tarde, professor. E todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Rio Vox Esporte Clube, dessa manhã, tarde, abençoada por Deus, de segunda-feira, que nós possamos levar até vocês as últimas informações do mundo esportivo. E hoje tem muita informação no programa, e tem a Série D, a final, começa a ter a sua definição no dia de hoje. Temos também Série B, Série C, Série A, tem muita coisa para a gente falar na programação de hoje. Então fica com a gente, porque está no ar o Rio Vox Esporte Clube. E vamos começar falando da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, final, que começa hoje. No flow, no flow, desse jeito. Salve Brasil! Pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O técnico do samba é nós. E ó, como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show. Fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, ligou. A técnico do samba tocou Neymar, é gol. Minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, bem que viela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave do ano tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor. Mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor. No flow, por onde a gente... É, e hoje é o dia, então, para se começar a fazer história para o Ferroviário, para o 13 e a equipe do Ferrão quer ser a primeira equipe do estado do Ceará a ter um título de primeira divisão, não, porque está na quarta, né? Mas um título de campeonato brasileiro, né? Um título nacional, né? Nem Fortaleza e nem Ceará ainda tem essa conquista. O Ferrão, então, pode subir mais um degrau na redenção sua, que foi iniciada em 2016, quando superou a maior tragédia da história do seu time ao voltar aí à elite do campeonato estadual. O Ferroviário, ele era uma equipe que estava praticamente extinta para nós aqui do Sul-Sudeste, porque não conhecíamos, não sabíamos realmente o motivo da equipe estar nessa fase ruim que estava, né? Uma equipe que sempre esteve participando de grandes competições e está numa fase muito ruim, uma equipe sumida, mas hoje voltou, muitas modificações na gestão do clube, uma nova diretoria assumiu e o grande investimento em estrutura e os resultados começaram a aparecer no passado, com o vice-campeonato estadual. Esse ano, Copa do Brasil, uma excelente campanha e a final da Série D do Campeonato Brasileiro, professor. Talvez o melhor ano da história do Ferroviário, que não quer parar por aí, que é o título da Série D do Campeonato Brasileiro. E um exemplo, né? Um exemplo a ser seguido, um exemplo que é para ressurgir, uma dificuldade grande que teve e agora está aí. A primeira equipe cearense que pode ganhar um título a nível nacional. Marcelo Vilar, que vem fazendo um grande trabalho aí, e chegou para justamente levar a equipe à decisão do título. Mas tem que respeitar que o outro lado tem Flávio Araújo também, um treinador experiente e que já tem vários acessos e vários títulos nas divisões de A3 e na terceira divisão do brasileiro. E agora pela primeira vez também pode conseguir também na Série D. É bem verdade que a equipe começou a perder alguns atletas antes, né? Como o Juninho Quixadá, que foi para o Ceará, foi um dos destaques aí do acesso, né? Mas continua com a equipe muito forte, os jogos mandando no Castelão. E o 13 também é aquela equipe tradicionalíssima no futebol nordestino, né? 13, uma equipe multicampeã no seu estado, na Paraíba, tem campanha de destaque já em nível nacional, em Série C, em Série B, e volta agora à Série C do Campeonato Brasileiro, e agora tenta, quem sabe, avançar um degrau a mais, né, professor? O 13 é uma equipe muito grande, conta com o Marcelinho Paraíba, o Marcelinho que é um dos grandes jogadores aí da história do futebol paraibano, voltou ao seu estado, trouxe o 13 de volta para a Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, professor. Ah, sem dúvida, é muito importante, né, você ter aí, você vê, o Ferroviário, ele é uma equipe que passou por dificuldade e hoje está na final. E o 13 não é diferente também, não. O 13 passou por algumas dificuldades, apesar do 13 já ter mais experiência do que o Ferroviário nas divisões de acesso no futebol brasileiro, o 13 também passou por suas dificuldades e está aí hoje as duas equipes ressurgindo como Fênix aí, como Águia, né? E conseguindo mostrar e dar alegria para os seus torcedores. E é muito bom a gente ver os estádios cheios, né? Tanto lá no Ceará quanto lá no na Paraíba. Então, dois jogos interessantes, jogos de titãs. Vamos torcer para que a gente possa ter grandes jogos. É, exatamente. Então, o jogo hoje às 19h15. Eita, horário ruim em CBF, em Esporte Interativo. O jogo, então, pela final no Castelão, em Fortaleza, arbitragem goiana do André Luiz Ferreira, o André Luiz de Freitas Castro, né? Então, os dois técnicos já foram campeão dessa divisão, inclusive. Marcelo Vilar em 2013 com o Botafogo da Paraíba e o Flávio Araújo em 2012 com o Sampaio. Então, os dois buscam o bicampeonato. Palpite para o primeiro jogo da final da Série D do Campeonato Brasileiro, professor. 2-2. Eu vou chutar o bar, vou de 3-0 para o Ferroviário garante título hoje, viu? Então, é isso aí. Vamos pular de divisão, vamos à divisão que essas equipes conquistaram o direito de disputar no ano que vem. O Ferroviário, a equipe do Imperatriz, o 13 e o São José do Rio Grande do Sul. Vamos disputar a divisão de cima e a gente fala dela agora, a Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. E o nome deles são vocês quem vão dizer, oh. Cadeira, ele vai ser campeão. Eu vou de cadeira numerada, risca na arquibancada pra sentir mais emoção. Porque meu time bota pra perder, e o nome deles são vocês quem vão dizer, oh. Vamos de Série C do Campeonato Brasileiro a partir de agora na nossa programação. O antepenúltima rodada aí da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Começamos então com o jogo da sexta. Globo e Náutico empataram em 1-1 lá em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte. Tivemos o Santa Cruz batendo a equipe do Confiança por 4-0. Tivemos, o jogo foi no Arruda no sábado. Tivemos também Juazeirense e Salgueiro empatando em 0-0. As duas equipes nesse momento abraçadinhas na zona da degola com a mesma pontuação. Tivemos o Botafogo da Paraíba, olha só o Botafogo do Evaristo Pisa, batendo o Atlético do Acre também, que não quer ganhar mais, hein, Atlético do Acre. Tá difícil a situação. Venceu por 1-0, então, a equipe do Belo, do Botafogo da Paraíba. E o Remo venceu o ABC por 1-0 e saiu da zona da degola, finalmente. Agora o Remo só depende dele para ficar na primeira, na terceira divisão do Campeonato do Brasileiro, né? E o Confiança, que até uma rodada atrás estava disputando vaga na próxima fase, agora abre o olho contra o rebaixamento, viu, professor? Que coisa, hein? Quem diria, não, que o time do Proletário ia estar aí nessa situação aí difícil que se encontra aí, tempo sem vencer, jogando mal, perdeu o treinador, mudou tudo lá e mesmo assim não reage. Portanto, Confiança que tome cuidado, que nessas duas últimas rodadas aí pode ser um calvário para Confiança, né? Já para o Botafogo venceu, venceu bem e conseguiu entrar no G4 e agora depende exclusivamente de si para se manter. Como você disse, o Atlético do Acre parece que realmente não quer saber mesmo de vencer mais, mas tem uma gordura boa mesmo com todos esses pontos que ele tem perdido nessas últimas três rodadas. Ele continua ainda em primeiro lugar do grupo, mas agora na companhia do Náutico, né? O Santa Cruz veio bem e o ABC, me parece que o ABC acabou a força do ABC. O ABC perdeu ontem lá pro Náutico, lá, né? Pro Remo, e justamente essa derrota aí vai atrapalhar os planos do ABC, porque o Botafogo venceu, o Botafogo foi a 24 e agora o Botafogo depende só dele. E me parece que o Globo também não vai ter força para chegar. Então a briga boa aí é justamente para ver quem vai cair, já que tem as duas equipes lá, Juazeirense e o Salgueiro com 17, e os outros do Confiança, o Globo, Confiança e Remo, também luta para fugir dessa zona aí, viu? Muito bem, daqui a pouco a gente passa a classificação do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Grupo B. Grupo B que tivemos, para variar, era óbvio que ia acontecer isso, o empate entre Botafogo de Ribeirão Preto e Operário. O jogo terminou em 2-2, resultado confortável para as duas equipes que já estão classificadas. Tivemos também o Tupi de Juiz de Fora batendo o Joinville por 2-0 e rebaixou oficialmente. O Joinville está na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Lembramos, ontem eu lembrei que o Joinville tinha escapado de um rebaixamento por causa de tapetão há muito tempo na Série C. Então, agora ele vai pagar a Série D que devia a equipe do Juventude. O Volta Redonda perdeu dentro de casa para a equipe da Tombense por 2-0. Já o Ipiranga de Erechim bateu a equipe do Cuiabá por 3-0. Boa vitória do Ipiranga, que briga contra o rebaixamento. E a Luverdense, 3-1 para cima do Bragantino, bateu o rival direto e agora está a 4 pontos da equipe de Bragança Paulista. Está viva na briga a Luverdense, assim como a Tombense, viu, professor? Mas é preciso que o Bragantino realmente faça. O Bragantino realmente tem que ir mal, né? Mas o Bragantino perdeu, né? E continua viva a chance, tem mais 6 pontos para disputar. Eles têm 4 atrás do Bragantino, portanto, se o Bragantino perder as duas e eles ganharem as duas, portanto, o Tombense e a Luverdense têm chance realmente de classificar. Mas aí, viu, Léo? Como você disse, o Joinville virtualmente vinha rebaixado desde o início do segunda fase do segundo turno do grupo, né? E agora se confirmou. Então, é triste, é muito triste você ver um time que tem uma arena bonita, uma cidade grande, e no entanto, tá aí já rebaixada para a Série D, mas como você disse, ela estava devendo aí uma passagem lá para a Série D e agora vai ter que pagar essa dívida. Botafogo e Operário, os dois classificados, fizeram um jogo de compadre lá, 2-2. O Volta Redonda acabou perdendo para o Tombense lá dentro dos seus domínios. Portanto, e o Ipiranga venceu o Dourado. Venceu o Dourado por 3-0 lá em Erechim. Portanto, mandar o Neto ir lá em Erechim para assistir o jogo do Ipiranga aí, né? Porque o Neto não pode falar de Erechim. Então, quando ele vinha aqui fazer um dos jogos aqui da Copa Interestadual ele não vai poder falar direitinho para ele, senão ele fica louco da vida. Mas esse grupo aí parece que também já começa a ser definido, né, Léo? Com certeza, tá tudo definido praticamente. Vamos falar da classificação, se não atualizasse a minha página aqui do nada. Vamos falar da classificação, então, da Série C do Campeonato Brasileiro. O Grupo A tem o Atlético do Acre e o Náutico com 27 pontos na primeira e segunda posição, respectivamente. As duas equipes estão classificadas para a próxima fase praticamente, né? A diferença é de 5 pontos, temos mais duas rodadas, praticamente classificadas as duas equipes. O Santa Cruz é o terceiro com 24, assim como o Botafogo da Paraíba, que também tem 24. ABC e Globo ainda brigam pela classificação, estão na quinta e sexta posição. ABC com 21, Globo com 20. O Confiança é o sétimo colocado com 19, até tem chance de classificar, não tem é fôlego, vai ficar de olho na parte de baixo da tabela, assim como o Remo, que finalmente saiu da zona da degola, tem 18 pontos, avançou duas posições da equipe do Pará. Na zona da degola temos Juazeirense e Salgueiro, duas equipes com 17 pontos. O Grupo B tem Operário classificado, líder com 34 pontos. O Botafogo, segundo, com 31, também classificado. Cuiabá, com 29, também classificado. E o Bragantino é o quarto com 25. Mas o Bragantino vem de três resultados negativos e teve a oportunidade mais uma vez de garantir a classificação. Não conseguiu. Agora o Luverdense colou. O Luverdense tem 21 pontos e o Atombense também tem 21. Então duas equipes que brigam com o Bragantino pela última vaga. Volta Redonda e Ipiranga de Erechim vão lutar contra a degola, assim como o Tupi, que é o time que está fazendo companhia ao Joinville na zona da degola. Ontem eu estava conversando com o nosso amigo Titi, que está se recuperando, probleminha na perna, daqui a pouco está de volta aqui conosco, mas ele perguntou para mim, o Luverdense vai cair, Léo? Não cai mais, né? Não, não cai, Titi. Tombense cai? Não, não cai. Mas o Volta Redonda ganhou agora, também não cai. Não, não cai. E o Piranga vai cair? Eu falei, mas quem tem que cair alguém, Titi. Alguém uma hora vai ter que cair, né, professor? Ah, sem dúvida, né? Se depender do Titi, o campeonato classificava os 20 para a próxima fase. É, com a vantagem de que esse grupo aí já está resolvida a situação de um rebaixado, né? Que é o Joinville. Portanto, vai cair mais um desse grupo. Está justamente entre Tupi, Ipiranga, Volta Redonda. Desses três aí, provavelmente sai o companheiro do Joinville para voltar a conhecer os campos da série D do Campeonato Brasileiro. Muito bem, vamos falar então da Série B do Campeonato Brasileiro a partir de agora no Rio Vox Esporte Clube. Falando sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, a 18ª rodada teve seu fim nesse final de semana. Vamos passar todos os jogos realizados na 18ª rodada. Olha só, o Avaí empatou em 0-0 com o CSA na ressacada. O CSA não quer assumir a liderança mesmo, hein? Agora o Fortaleza voltou a distanciar. Tivemos o Paysandu batendo o Figueirense na Curuzu por 2-0. No Brinco de Ouro também o Guarani venceu o Brasil de Pelotas por 2-1. No sábado, boa vitória do São Bento, a segunda seguida, 2-1 para a equipe sorocabana para cima do Atlético de Goiás. Tivemos também o Fortaleza, agora líder e líder isolado com 34 pontos, fez 3-0 para cima do Juventude, fora de casa e volta então a se distanciar na ponta da tabela. Tivemos o Goiás batendo também a equipe do Oeste lá no Olímpico de Goiânia, por 1-0, Renato Cajá fez o tento que deu a vitória aos goianos. Eita, que agora me ferrou aqui a janela aqui. O computador atualiza sozinho, tá uma beleza, viu? Também falamos de CRB e Londrina. O jogo foi 1-1 lá no Rei Pelé, duas equipes que estão perto da zona da degola. O resultado não é bom para nenhuma das duas. No Herberto Wilson, o Criciúma venceu o Vila Nova, saiu da zona da degola, finalmente a equipe do Mazola Júnior. Tivemos a Ponte Preta empatando em 0-0 com o Coritiba, lá no Alto da Glória, no Couto Pereira. E o Boa Esporte venceu a segunda em 3 jogos, sobre o comando aí do seu treinador, que deve ser também o maior ídolo da história do clube, né, e da Mata, né? E o Sampaio ainda não teve a estreia do seu novo treinador, do Paulo Roberto, mas vai pegar uma bucha aí, hein, Paulo Roberto? Meu Deus do céu! Mas é isso, então, essa é a 18ª rodada da Série B. Agora, vamos chegar à última rodada do primeiro turno, professor Mauro Fernandes. Pois é, o Fortaleza conseguiu o título do primeiro turno, já antecipado, né? O CSA pode chegar a 34, mas só chega a 9 vitórias. O Fortaleza já tem 10 vitórias, portanto, o Fortaleza já consegue o título simbólico aí do primeiro turno. E foi a melhor equipe mesmo, que das 18 rodadas ele ficou 16 vezes em primeiro lugar. Portanto, é justo e merecido, além de estar jogando uma equipe que estava muito bem, pronta para subir. De repente houve a operação desmanche, desmanchou, vendeu o jogador, foi no mercado, foi buscar jogador, buscou, trouxe jogador, adaptou o jogador e voltou outra vez a jogar bem. Então, veja aí a diferença entre a organização do Fortaleza e a organização das outras equipes. Nas outras equipes deu tudo essa chance para o Fortaleza remontar a equipe dentro da própria competição. Mostra que ele monta duas vezes a equipe, enquanto tem gente que não consegue montar uma vez a equipe. Então, parabéns ao Fortaleza, ao Rogério Ceni e toda a diretoria lá do Fortaleza. O CSA também não tem o mesmo elenco que tem o Fortaleza, mas tem um belo time, um bom treinador, que é o Marcelo Cabo, que vem aí percorrendo em busca do líder, seguindo o líder aí, e eu acho que essas são as duas equipes que fatalmente vai estar na primeira divisão o ano que vem. É claro que tem muito jogo ainda, mas se a gente vê as equipes mais regulares que a gente vê aí. E o Goiás, que vem chegando também numa recuperação fantástica aí, e hoje já está em 6º lugar, Goiás. Vale lembrar também que essa rodada tirou definitivamente, depois de 18 rodadas, tirou aí o Criciúma aí da zona do rebaixamento. Então, são algumas coisas aí que marca essa segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É claro, nós temos mais 19 rodadas, né? Tem mais uma para realizar e mais 19, 20 rodadas. Então, a gente vai ter 60 pontos para disputar, né? Mas a gente começa a ver aí quem realmente briga pelo acesso e quem briga para não cair. Muito bem, então falamos da Série B. Série B que tem sua classificação da seguinte maneira. Olha só, o Fortaleza é o líder com 34 pontos, 3 de vantagem para o CSA, o segundo que tem 31. O terceiro é o Figueirense com 28, o quarto é o Avaí, também com 28 pontos. Na quinta posição

depende dos jogos da última rodada aí. E amistoso às 9 da manhã na Toca do Tigre, lá no Pombal, Atlético Rio Pedrense e União Cearense empataram em 2-2 no primeiro jogo, depois da revitalização ali de toda a estrutura do campo do Pombal, né? E a gente tem que parabenizar muito a equipe do Clube Atlético Rio Pedrense, que tomou essa iniciativa de cuidar, de revitalizar uma praça esportiva que estava tão necessitada de revitalização, né? Agradecer também ao Vavá, que com certeza ajudou e muito o pessoal a conseguir a ajuda do poder público, né? Para dar aquela mãozinha ao Rio Pedrense, que agora tem a sua casa Toca do Tigre, professor. Mais uma praça de esporte para que as equipes possam jogar, né? Uma vez que quem toma conta fica com o trabalho para manutenção, para cuidar, zelar, que não é fácil, só quem trabalha no campo todo dia, quem sabe o que tem para fazer, o cuidado, o se indispor com pessoas do bairro que não entendem que tem que preservar o campo, que não pode usar para tudo e para todos, que pinta as coisas, depois volta lá e suja tudo por belo prazer de bater bola na parede. Então, é uma mão de obra violenta para a pessoa que faz a manutenção. Por isso, os parabéns ao pessoal do Clube Atlético Rio Pedrense, o Amauri, o Toninho, o Marcelo, toda a turma lá que tem ajudado. É claro, mas quem ganha com a praça de esporte é justamente o pessoal do futebol aqui da cidade de Rio das Pedras, todos os clubes, porque agora ganha mais um campo. Nós já temos o Poli, temos lá a Fazenda São Jorge, agora temos o campo lá no Pombal. E que é, quanto mais campo a gente tiver, mais gente nós vamos ter praticando futebol. Nunca perdendo de vista que o futebol é a maior diversão pública que tem para o município, correto? Uma quantidade de pessoas que se envolve em torno do futebol. Portanto, é muito importante a gente nunca perder de vista isso. Ou toda vez que se investe em um campo de futebol, numa praça esportiva, nós estamos criando diversões públicas para o nosso município. Portanto, é muito importante isso, e é mais importante ainda quem faz a manutenção no dia a dia para que essas praças de esporte possam fazer o lazer e a recreação desse pessoal no final de semana. Parabéns a todos que estão envolvidos em mais essa obra grandiosa aí em prol do futebol aqui de Rio das Pedras. Muito bem, e também parabenizar todo mundo. O professor Amauri vai estar trabalhando com os meninos do Projeto América lá no campo do Pombal também, na Toca do Tigre, que é a casa do Atlético Rio Pedrense, vai ser a casa também dos meninos do América, dos mais de 100 garotos que o professor Amauri faz o seu belo, mas belíssimo projeto social. E tá devendo uma visita pra gente faz tempo, hein, professor Amauri? Um abraço pra você. Vamos falar então do Campeonato Brasileiro da Série A. Tivemos a rodada das goleadas, hein, professor? Vamos começar por um resultado magrinho, o Ceará batendo o Fluminense por 1-0 do gol do Leandro Carvalho. O Fluminense vai e joga muito contra o Palmeiras, ganha o jogo e agora perde pro Ceará. É brincadeira como tá bem nivelado, né, a equipe, né? Rapaz, mas a equipe, mesmo a equipe estando nivelada, não justifica, né? A gente tem que chegar e vencer os jogos. Ainda tem muita coisa para acontecer ainda, mas tem que vencer os jogos e não ter surpresa, né? Mesmo porque ainda temos ainda algumas rodadas para terminar o primeiro turno e toda gordura é bem-vinda nesse campeonato difícil que é o Campeonato Brasileiro, né, meu? E o Lisca parece que quer tirar o Ceará dessa situação, né? Já são duas vitórias. Sem dúvida, Léo. E o Lisca gosta muito tem uma identidade com a torcida que é fantástico. E ele parece que teve uma sorte tremenda também de levar os jogos lá pro PV, lá, Presidente Vargas, e conseguir os resultados lá dentro. Portanto, a diretoria do Ceará acertou em cheio em contratar o Lisca doido depois que todo mundo achava que estava tudo acabado com a saída do Jorginho deixando o Ceará naquela situação que deixou. Vamos falar agora, eita, Corinthians e Vasco da Gama, jogo na Arena de Brasília, né, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E a gente teve o Vasco da Gama jogando muito futebol no primeiro tempo, tanto é que Iago Pikachu abriu o placar para o Vasco, né, e eu pensei, caramba, olha o Vasco, como que mudou com o Jorginho, né? Mas no fim das contas não mudou nada, porque no segundo tempo tomou 2 gols ligeirinho. O Romero deu show no segundo tempo da partida, viu, professor? Fez 3 gols. O Jadson finalmente fez gol de pênalti, porque o que perdia de pênalti o Jadson era barbaridade. Mas o Romero, se não é o craque que a gente espera, ele vem sendo um jogador muito útil, muito, muito importante para a equipe do Corinthians, né, professor? É mais uma partida em que vem atuando muito bem. E eu queria lembrar o pessoal que o mercado da Europa tem mais um mês para vejar ainda aí, então, jogando desse jeito é bem capaz que tenhamos propostas para o Romero, professor. O Romero, ele foi, arrebentou com o jogo ontem lá no Mané Garrincha e passou o carro literalmente em cima do Vasco, né? 4-1 de virada, com grau de dificuldade grande, porque a gente sabe que a emoção e a adrenalina de quem sai perdendo é outra, mas foi buscar e o Corinthians conseguiu um grande resultado fora de casa, né? Porque o mando era do Vasco, e conseguiu vencer e vencer bem. E o Romero aí, não fosse só o artilheiro da Arena Corinthians, também agora fazendo os gols do Corinthians fora de casa. Mas uma coisa que me chamou atenção, Léo, vendo ontem pelas mídias sociais, o Romero parece que é mal amado, viu? Ele está de estado de graça, fez 3 gols, ele está xingando os torcedores que não acreditou nele. É hora para isso, Romero? Larga a mão disso, comemora os seus gols, rapaz. Tá bem, tá com a esposa grávida, né? Comemorou com um dos gols, comemorando com a gravidez da esposa. Não fica com esse rancor todo, que é sempre assim. A pessoa que é pública tem aquele que gosta e tem aquele que não gosta. E você está num momento muito bom, se preocupa. Preocupe justamente com aquilo que você está fazendo, com estar bem, está aí até, como o Léo falou, em vias de deixar o Corinthians, resolver o problema financeiro definitivamente das suas gerações. Então, vamos se apegar mais nisso, né? Eu acho que chega a propósito, mas acho que o Romero fica, ele gosta muito do Corinthians e a identificação hoje dele é muito grande. Mas parabéns ao Timão, mais uma vitória pelo comando do Osmar Loss, são 3 das últimas 4 partidas. Parabéns então ao Timão, mais uma belíssima vitória. E o Palmeiras, no comando de Wesley Carvalho, mudou totalmente a postura, hein? Venceu o Paraná Clube por 3-0, mais um show de Bruno Henrique, que marcou por 2 vezes, a primeira num chute de fora da área, a segunda numa bola chutada pelo Arturo, o goleiro rebateu no pé do Bruno Henrique, que fez 4 gols nos últimos 3 jogos, olha só. O vice-artilheiro, aliás, o terceiro artilheiro do Palmeiras do ano. Borra tem 15, William Bigode 14, Bruno Henrique 11 gols. E o terceiro gol foi a pintura do Lucas Lima, uma fatiada no ângulo do goleiro do Paraná Clube, professor. Belíssima vitória do Palmeiras contra o Paraná. Finalmente sem sustos, né? E aí o que chamou atenção foi a entrevista do Wesley depois do jogo, da conversa que ele teve com o Filipão. Gostei muito, viu? Achei uma coisa interessante. E do Filipão não podia esperar outra coisa, né? O Filipão conversou com ele, perguntou como é que ele estava, né? Estava tranquilo. Qual eram as opções que ele tinha em caso de vitória, em caso de vantagem? Qual as opções que ele tinha em caso de sair perdendo? E o Wesley, com a experiência que tem também como treinador, já muito tempo nessa estrada, ele disse as opções que tinha, a maneira que ele tinha que ele entendia de jogar. E o Filipão falou para ele seguir as convicções dele e fazer aquilo que ele achasse que devia fazer, porque ele estava preparado e bem consciente daquilo que tinha que fazer, e fez bem e ganhou de 3-0. Aproveitou muito bem o bom momento do Bruno Henrique. O Lucas Lima aproveitou e fez um gol que fazia tempo que não fazia, um lindo gol, um belo gol, e o Palmeiras está aí. Provavelmente ainda deve ser O Wesley que deve dirigir a equipe. Paulo Turra, quarta-feira. Ah, é Paulo Turra. Então aí você vê que realmente já começa já ter o dedo. Já teve o dedo do Filipão aí, né? Então, o Palmeiras segue a vida dele e o Filipão vai encontrar uma equipe que não está tão longe dos líderes e do G4, né? O Wesley mostrou uma inteligência muito grande nesse time. Ele fez algumas modificações que o Roger não tinha feito, escalou os jogadores que o Roger não tinha escalado, como o Arthur, que foi destaque, jogou muita bola, o menino que jogou a última temporada no Londrina, mas é cria da base do Palmeiras. Então o Palmeiras venceu, e venceu bem. Quem também venceu bem é o São Paulo Futebol Clube, com 2 gols no contra-ataque. Bateu o Cruzeiro do Chorão, Mano Menezes, no Mineirão. Gol do Everton e gol do Diego Souza. O Barcos perdeu o pênalti. O Tricolor, o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Ou pior, né, para os visitantes. Pior para os visitantes, porque o São Paulo vence muito fora de casa. Esse é um alento do Tricolor. Agora o Mano Menezes, ele adora tirar o mérito do adversário, né? Falou que o São Paulo chutou 2 bolas no gol. Tá de brincadeira o Mano Menezes, né, professor? O Mano tem que justificar algumas coisas, né? E talvez ele foi infeliz porque o São Paulo engoliu o Cruzeiro. O São Paulo correu atrás da vitória. Fez o gol da vitória e o São Paulo conseguiu um excelente resultado, e já era esperado que o São Paulo ia fazer um grande jogo. E vamos e venhamos, né? O São Paulo fez 26 minutos do primeiro tempo, fez 1-0. Quer dizer que o Cruzeiro teve todo o tempo, teve mais 25 minutos do primeiro tempo, teve um intervalo pro Mano arrumar o time, e teve o segundo tempo inteirinho. E depois tomou mais um gol ainda aos 31 minutos do segundo tempo. Tudo bem que perdeu o pênalti, aquela coisa toda. Mas o São Paulo, o Cruzeiro teve alguns momentos do jogo. Mas o São Paulo teve muito melhor durante muito mais tempo do jogo. São Paulo, muito bem, continua na cola do líder Flamengo, que venceu mais uma. O Flamengo passou por cima do Sport 4-1. O Flamengo saiu na frente, né? O Sport empatou com o Cláudio Vinck e depois passeou. Então o Flamengo marcou com o Everton Ribeiro, com o Ever, com o Uribe e com o Paquetá. Festa pro Vitinho no Maracanã. 4-1 pro Mengão na rodada das goleadas, viu, professor? Mais uma vez, convencendo a equipe do Maurício Barbieri. O Flamengo ganhou e ganhou com autoridade, né? Com o Maracanã, com mais de 58 mil pessoas. E realmente uma festa bonita lá no Maracanã. E o Flamengo ganhou e convenceu, né? Ganhou com autoridade, 4-1. Tomou o gol de empate no final do primeiro tempo. Teve confiança, voltou bem, animado. E com, tecnicamente, claro, contou com alguma sorte, né? A infelicidade do Magrão. Um lindo gol do Everton Ribeiro de fora da área no ângulo, mas tudo isso aí é competência. Portanto, está de parabéns o Flamengo pela vitória, e acende a luz de alerta lá para o lado da Ilha do Retiro com Claudinei Oliveira, que mesmo o diretor terminando o jogo, depois do jogo, confirmou a permanência do Claudinei Oliveira. Mas a gente sabe, né, que se não vir vitória, não tem diretor no mundo que consiga segurar e permanecer. E que coisa, né, rapaz? O Marrone, você viu o Marrone? Deu um lindo passe pro gol de empate do Sport no final do primeiro tempo. E depois, no início do segundo tempo, atravessou uma bola na frente da área do Flamengo, e foi justamente essa bola, foi terminar dentro do gol do Sport. Que coisa, hein? Que situação, hein, Marlone? Exatamente. Mas técnico blindado por diretor, a gente já viu, né? Inclusive o Roger Machado, antes de perder pro Fluminense, estava blindado pela diretoria. Quem também goleou, professor, foi o Atlético do Paraná. Fez 4-0 para cima do Vitória. Saiu da lanterna, gols do Wellington, que estreou já com gol. Wellington, aquele que era do São Paulo e do Vasco. O Marcelo Cirino, esse nasceu para jogar com a camisa do Furacão, viu, professor? Além do Pablo e do Marcinho, quem não gostou da vitória foi o Wagner Mancini, que perdeu o emprego. Tá na fila do Pati, né? O Wagner Mancini procurando um emprego. Quem sabe não pode voltar pra Chapecoense esse acorde do Fred Flintstone lá estourar, né, professor? O que é pior, né? o Mancini já tinha jogado a toalha, né? Jogou a toalha, um treinador que não tinha mais, ele não tinha mais repertório nenhum para motivar e para fazer o Vitória reagir. A diretoria agiu bem, mandou embora. Eu acredito que o Mancini não deve ter pedido demissão em função das 3 meses que tem que hoje pagar quem pede demissão ou quem manda embora, né? Então, a Vitória deve ter feito um acordo com ele, ter pagado 2 salários e deve ter mandado ele embora em função disso, mas é vida que segue e o Vitória é ruim das pernas e o Atlético no momento muito bom, principalmente com a chegada do Marcelo Cirino, que vem fazendo gol doidado e parece que está aumentando o poder de fogo de cabeça do Atlético. É. 2 gols de cabeça, Marcelo Cirino e o Pablo, 2 gols de cabeça, portanto, melhor repertório e prova que realmente o Fernando Diniz não dá sorte e ele tem que rever aquele esquema dele, porque é o mesmo time com poucas alterações aí, está reagindo na mão do treinador Thiago lá, né? Muito bem, vamos para o próximo jogo, mais uma goleada, professor. Internacional 3, Botafogo 0, com 2 gols de William Potker, 1 gol do Damião, partidaça de Nico Lopes, mesmo sem marcar gol, um domínio de bola impressionante do Nico Lopes. O Botafogo, então, o Internacional fez a festa, volta a vencer, né? Fica mais uma vez na parte de cima da tabela. E luz vermelha para o Marcos Paquetá, viu, professor? Se ele perder mais uma, Jair Ventura volta para o Botafogo, pode anotar. Mas é tal negócio, né? Eu vi entrevista do diretor do esporte, ele falando que o time, o trabalho do dia a dia vem bem, né? Agora eu pergunto, e o trabalho do Botafogo, do Marcos Paquetá? Não é possível que o trabalho venha vindo bem durante a semana, porque o que o Botafogo apresentou ontem? O que o Botafogo apresentou nesse último jogo que ele venceu? Nada. Então quer dizer que o Marcos Paquetá está desatualizado, está fora do futebol brasileiro. Portanto, o Botafogo requer outra vez uma urgência de contratar um treinador que esteja mais familiarizado com o futebol brasileiro. Como você disse, Jair Ventura no mercado exerce uma pressão maior ainda no Paquetá. Muito bem, vamos então ao próximo jogo. O próximo jogo é Chapecoense e Grêmio. Tivemos o Grêmio inteirinho reserva contra a equipe da Chape. O Grêmio saiu na frente com o PP. O Eli Carlos buscou o empate da Chapecoense. A Chape que vem se especializando, professor, em fazer jogo ruim no campeonato. É outro jogo ruim da Chapecoense. Pois é, além de jogar mal, achou um empate, né? Achou um empate lá no chute do zagueiro Eli Carlos. E o Grêmio jogou um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo também cansou, sentiu falta de ritmo de jogo. E no fim o empate acabou ficando mais bom para os dois, né? Que apesar da Chapecoense jogar em casa e jogar contra o segundo time do Grêmio, a Chapecoense também não fez por onde para vencer o jogo. Portanto, como você disse, não tem corda que segure o Gilson Kleina. Então, com certeza, ele vai cair. Muito bem. Agora, vamos falar de mais uma partida. Vamos falar de Santos e América Mineiro. Tenho alguns números sobre esse jogo, professor. O Santos chutou 31 bolas no gol do América. O América chutou 2 no gol do Santos. Sabe quem ganhou? O América, 1-0. Gol do Rui na única oportunidade, no pênalti, né? Convertido pelo Rui Coelho. Chega a sua segunda vitória consecutiva. Pegou o elevador, subiu para a primeira página da tabela e afunda o Santos, professor. Pode entrar no Z4 ainda nessa rodada, o Santos Futebol Clube. E o que é destino, né? Quando o Santos estava buscando treinador, e na ocasião trouxe o Jair Ventura, o Santos não quis o Adilson Batista porque disse que ele estava desatualizado, né? E ficou muito mal isso, né? Você podia chegar até a descartar ele, mas não precisava falar o que falou, da maneira que falou, né? E, no entanto, tá aí, ó. Adilson fez a segunda partida dele na Vila Belmiro contra o Santos e acabou vencendo o América, segunda vitória consecutiva do Adilson Batista. E o Santos acende a luz de mais de alerta ainda, né? Porque uma vitória do Bahia hoje, um empate do Bahia hoje, te atira, coloca o Santos na zona do rebaixamento, né? E o que é pior, Os meninos do Santos parece que estão perdidos, que nem cachorro quando cai de mudança. Não sabe se vai para casa nova, aonde é a casa nova, e não tem mais ninguém na casa velha. Portanto, é um problema sério para o Santos resolver aí. E de hoje não passa, né, a busca por esse treinador que possa motivar e encaminhar esse Santos para uma situação melhor, com um monte de jogador que tem para estrear aí, né? E para ver o que acontece, né? Porque o Santos não sabe quem quer trazer. Porque uma parte que é o Zé Ricardo, outra parte que é o Luxemburgo. Agora surgiu até o nome do Milton Mendes, pô. Pelo amor de Deus. Qual é a filosofia, né? Essa é a pergunta, né? O Santos não tem filosofia. Desculpe, viu, Erinha? Seu Santos, seu time de coração, mas o seu Santos tá perdidinho, né? Porque você veja bem, o Milton Mendes não fazia nem parte dos treinadores que o Santos conversava. De repente, agora, surgiu também a possibilidade forte do Milton Mendes ser o treinador do Santos. Então, isso tudo vai refletindo também no elenco. Portanto, pode chegar um treinador aí que mude totalmente a filosofia do Santos e depois fica aí 3-4 jogos falando que o Jairzinho monta time para jogar atrás. Mas quando contratou o rapaz, não sabia disso. Exatamente, fica complicada a situação, viu, Santos? Tá muito difícil. Vamos falar também aqui do jogo de hoje. Bahia e Atlético Mineiro na Fonte Nova às 20 horas. Se o Bahia vencer, o Santos vai pro G4, professor. Já o Galo vencendo, ele pode voltar ao G4 da competição, pode chegar aos 29 pontos e ir até o terceiro lugar do campeonato, professor. Teremos um bom jogo hoje lá na Fonte Nova, né? Um empate já leva o Santos pro... Exatamente. Os dois têm 16, então empatou, vai para 17, o Santos entra no G4. Então, o Bahia parece que já começou a pegar a mão do Anderson, né? Do treinador que acabou de chegar aí, tá chegando já faz um mês e pouco aí que ele tá trabalhando. E o Atlético precisa também entrar no G4, uma vez que está em quinto lugar, precisa do resultado como ninguém. Vamos torcer para que dê um grande jogo, um bom jogo. As duas equipes têm tendência de ataque, têm filosofia de atacar. Então a gente espera um grande jogo hoje lá na Fonte Nova. Lá. Não sei se vai ser na Fonte Nova, porque esses dias jogaram no Pituaçu. E eu agora estou vendo aqui Fonte Nova. Então vamos ver. O jogo, seja no Fonte Nova, seja no Pituaçu, que seja um grande jogo, um jogo de muitos gols, já que essa rodada nós tivemos 25 gols marcados até o último jogo de ontem. Portanto, pode fechar aí com um índice muito grande, quase que 3 jogos por partida. Então, é uma rodada de muitos gols e vamos torcer para que esse jogo, Bahia e Atlético, também seja jogo de muitos gols, Leão. Muito bem, vamos encerrando então a nossa programação no dia de hoje. Quero agradecer ao professor Mauro Fernandes que esteve mais uma vez conosco nessa segunda-feira e, se Deus quiser, amanhã estaremos de volta aqui com o Rio Fox Sport Clube. Muito boa tarde, professor. Muito boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui no Rio Vox Esporte Clube. Um abração também a todo o pessoal lá de Sergipe, lá de Itajubá, Minas Gerais, o pessoal lá do Paraná, enfim, a todo o pessoal lá que está acompanhando o nosso trabalho, que começou a acompanhar o nosso trabalho, torcer para que vocês fiquem com a gente, para engrossar essa audiência nossa aí. Muito obrigado de coração. Vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. E se for da vontade dele, eu estarei aqui amanhã, firme e forte, a meio-dia, para falar de esportes. E eu agradeço a você, nosso ouvinte, que esteve ligadinho na nossa programação. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. Fique com Deus e até amanhã ao meio-dia para falar muito de esporte, se ele permitir. Fique com Deus. Tchau! Pula pela janela, pula...